Fala galera, bem-vindos ao Save Point Podcast especial sobre a BGS Brasil Game Show de 2014. É isso aí, hoje a gente está reunido para falar sobre a maior feira de videogames que ocorre no Brasil. E meu nome é João Vicente e eu estou aqui com meus convidados especiais que vão se apresentar agora. Né? Percebam todo o preparo de nossas pessoas. Senhores, é um prazer estar aqui com vocês. Aqui é o Alex, também conhecido como Alex F, lá do Phoenix Down. E por que não do Overkill, senão o Eric corta minha cabeça fora. E é isso mesmo, é um prazer falar aqui sobre a BGS, né? A maior feira de games da América Latina, né? Por que não? Por que não, né? Quem vai falar o contrário? E aqui é o Keliano Lopes, eu sou lá do canal do 365 Indies e também do Café com Games, desse podcast querido que está no hiato gigantesco, quase tão grande quanto o Nowloading. E é isso aí, pô, BGS foi minha primeira BGS, né, meu primeiro evento na maior feira de games da América Latina. Já tinha ido em um ou outro evento menor, mas, pô, bem legal, hein. Perdeu a virgindade esse ano, então. Descabacei de BGS. É isso aí, pessoal. Então a gente vai fazer uma conversa aí mais rápida sobre a feira desse ano, o que aconteceu, o que teve, o que não teve, quais foram os jogos, quais foram as tretas que aconteceram. Então, vamos lá para bater esse papo aí e saber tudo o que aconteceu na BGS. Bom, pessoal, então a gente vai começar falando aí para os ouvintes um pouquinho de como que começou essa feira, bem rapidamente, né? A BGS, a Brasil Game Show, na verdade ela se chamava Rio Game Show, né? E ela foi idealizada pelo Marcelo Tavares, que é um grande colecionador, provavelmente o maior colecionador de videogames, consoles e jogos no Brasil. Essa feira começou em Niterói em 2009 e aí ela acabou passando para São Paulo. Uhum. E a feira só vem crescendo desde então, né? Ela ganhou em tamanho e ganhou também em público, né, cara? Os números de público deles são assustadores, assim, chega a passar de 250 mil visitantes durante toda a feira, durante todos os dias de feira, né? Para quem duvida, basta ir no domingo. Que você vai, cara, se você levar um 3DS, você vai pegar, tipo, muito Street Pass, cara. Vai. Não, eu levei o meu e foi assustador, cara. Eu nunca peguei tanto Street Pass na minha vida igualzinho na BGS. Eu também. E vai jogar muito na fila, né? Sim, porra. De fato. Acho que eu adicionei aí facinho umas 3 horas ao meu Shovel Knight, que tava meio paradinho, assim, há um tempo. Foi barbada, cara. Mas, então, essa aí é a BGS que vem aí atraindo muito a atenção, A gente tem visto a presença de produtores, de desenvolvedores. Esse ano teve o Ed Boon, que, para quem não conhece, é praticamente o pai ou um dos pais do Mortal Kombat, já que esse ano está sendo anunciado o Mortal Kombat X ou Mortal Kombat 10, depois vocês decidem aí como querem falar. Mas, enfim, então essa é a Brasil Game Show, é o maior evento que a gente tem do estilo no país. Eu não sei se vocês conhecem, Keliano e Alex, algum outro evento semelhante, assim, que dê pro pessoal procurar? Ou então, é mais a BGS mesmo? É tipo a E3. então, se fosse assim, é bom falar quem ganhou a BGS esse ano. É verdade, hein? Tem um preço de comparação. Quem ganhou foi os youtubers, cara. Exatamente. Exato. Mas eu acho que tem até um foco um pouco diferente, porque, por exemplo, a E3, você vê que ela é muito mais focada na indústria. Você vê, sim, que o objetivo deles, basicamente, é realmente ter uma divulgação dos produtos que vão ser apresentados pelas publishers, pelas próprias empresas maiores como Sony, Microsoft e própria Nintendo, né? Então, tem aquele negócio, negócios são fechados na E3, né? Você vê que ele tem um cunho muito mais jornalístico do que a BGS, que eu acho que é mais focada para um esquema assim, meio de feirão mesmo, mas de criar um espaço onde as pessoas possam visitar e jogar os lançamentos recentes, jogar as demos de jogos que vão sair, digamos assim, no máximo um ano, dois anos, assim, de diferença. Mas interagir também. Isso, interagir com o pessoal e tal. E além dessa interação aí, uma coisa que tu fez eu lembrar enquanto tu comentava é que, por exemplo, a E3, cara, o próprio pessoal da imprensa tem comentado que tá difícil até pra eles pegar fila e ver tudo, sabe? Tipo, é muito grande, é muita coisa, é muita gente. E como a E3 tem, hoje em dia, transmissão ao vivo pela internet para todo mundo, em HD, com qualidade, eles chegam a questionar, né? Tal, tá, o que que eu tô fazendo lá, sabe? Além de, tá, claro, tem coisas que são exclusivas pro cara da imprensa, né? Que são salas fechadas, que ele vai ver um gameplay, que ele vai ver um vídeo exclusivo, tal, que depois ele não vai poder publicar aquilo ali, né? Ele não pode filmar, não pode fazer nada. Mas mesmo assim, cara, eu vi pessoal de site americano grande assim reclamar da E3, sabe? Tipo, pô, tá foda, é muita fila, é muito grande, é muito difícil de ver tudo, sabe? Sim. A E3 é um negócio meio estranho, porque além das conferências, que normalmente elas acontecem em lugares físicos bem distantes, assim, você vê que toda pessoa que trabalha mais com essa parte de imprensa mesmo, mais uma imprensa especializada, você vê que todo mundo fala que a E3 é um evento muito cansativo. Porque realmente o pessoal chega, vai para um lugar e tem a conferência da Microsoft, depois tem que correr para a conferência da EA, e é tudo muito corrido, sabe? E às vezes eles têm os horários de agendado de entrevista com determinada pessoa, um developer, um PR de algum lugar que ele vai lá conversar com ele. Sim. Então é tudo muito corrido. E a E3, ela não é, digamos assim, só para a imprensa efetivamente. Existe uma forma de, por exemplo, ah, o camarada trabalha na GameStop, por exemplo, ele pode ir lá pagar seus 500, $600 para poder entrar na E3, Sim. sabe? E por Assim incrível que como na BGS pode entrar no primeiro dia da imprensa com um ingresso VIP, né? Isso, exatamente, exatamente. E quando eu fui na E3 ano passado, lá junto com o Ogro, foi até o Caio Corraine que deu uma dica pra gente. Falou assim, cara, esse é o muvuca que fica na porta do evento pra entrar, porque pô, o evento começa, ele abre as portas às 10 horas da manhã, por exemplo. Cara, fica uma galera na porta louca fazendo uma fuzuaca pra poder entrar e a galera corre pra poder evitar a fila. Esse pessoal que fica ali aglomerado, na maioria deles, são essa galera que paga pra entrar. Ah, tá. Então eu pensei que, ah não, essas pessoas que estão na E3 especificamente, 70%, 80% não são pessoas, não são repórter, não são pessoas da indústria, realmente são pessoas que pagam para poder ir lá. Aí fica meio tumultuado e realmente tem fila, às vezes você não tem uma fila só de repórter, às vezes você tem fila para todo mundo, aí o cara tem que ficar lá para poder jogar alguma coisa. Aí nessa parte é bem parecido com a BGS realmente. Sim. Ô, Keliano, e pra ti, que foi pra você que foi a primeira vez que visitou a BGS, o que que tu achou dessa questão de número de pessoas, filas e tal? Então, tinha gente para caceta naquele lugar. O meu Street Pass não parou. Eu me coordenei com a minha esposa, sabe, pra pegar peças dos quadros lá do 3DS. A gente combinando, ó, pega desse aqui, eu pego desse aqui e tal. Voltamos com 500 milhões de peças cor-de-rosa para poder distribuir para Prioridades, os nossos amigos. prioridades em primeiro lugar. Oh, com certeza, eu vim aqui para isso. E, cara, realmente é uma grande quantidade de gente, tipo, muito. E eles, interessante que na fanpage do evento, eles divulgando no próprio aplicativo que eles fizeram, que foi bem legal, só que ninguém pôde usar o aplicativo porque a internet não estava funcionando. E quando Não. eu falo isso, eu falo do 3G mesmo, É. que é o seu outra história. Eles estavam tentando avisar, gente, não precisam fazer filas quilométricas no começo, a gente está com 7 entradas. Mesmo assim, as pessoas fizeram filas quilométricas no começo e eles resolveram abrir as entradas. Realmente, eles fizeram meio que de tudo, assim, para evitar filas na entrada, né? Sim, eu acho que isso em relação ao ano passado melhorou. Apesar que ano Sim. passado eu só fui no dia da imprensa, eu não podia ir nos outros dias, eu tinha que viajar. E aí, claro, né? Eu não senti como é que era estar no público geral, sabe? E Então, esse ano eu fui como público mesmo, né? Eu paguei. eu também não senti como é que é fila pra entrar, porque eu fui induzido a furar fila pelo meu amigo James do podcast pra ver ou pra jogar. Este filho da mãe é um grande furador de filas profissional. Aí, denúncia, denúncia. Denúncia. Se vocês verem este rapaz, ele estiver numa parte muito boa da fila, pode ter certeza que ele não entrou lá por mérito. Eu tava entrando com ele, né? Passei pelas pessoas e tal. Pum, entrei no evento. Eu falei, pô, cara, que bacana, hein? Entrando no evento sem fila. Keliano, dá uma olhada para aquelas 500 mil pessoas conternando aquele quarteirão. Sabe naquele ali? Aquilo ali é a fila, nós passamos por ela. Cara, sério, a gente furou fila. O cara, ele é tipo um cleptomaníaco, assim, ele rouba e não sabe, não tem? Ele fura e ele não sabe mais que Não, cara, furou. eu sou muito inocente, cara. Eu sou muito inocente com essas paradas. Então, eu realmente não sei se te falar se a fila pra entrada tava assim. Mas o que realmente pegou é realmente a fila para os eventos. Então, eu tive que fazer uma decisão, né? Eu fiz a burrada de pegar um dia só, que esse tipo de evento você tem que pegar 2 dias, não Tem. adianta. Bah. E foi pouco, hein? Eu peguei 12 e vou te contar que não joguei muita coisa. E foi a. Eu tive que fazer uma decisão, né? Eu falei, Kiliano, ou você aproveita razoavelmente o evento inteiro, Ou você fica pregado 3 horas e meia na fila para jogar 5 minutos de Bloodborne. Escolhe aí. Aí eu falei, ah, vou parcialmente assim, superficialmente aproveitar o evento inteiro, né? Sim. Tirando a parte dos ins, que eu pude aproveitar muito bem. Que é realmente a parte que mais me interessa ali, inclusive. Eu não tive coragem também de pegar uma fila para poder jogar um jogo AAA forte aí, cara. Não tive Não, é muito culhões grande, pra cara, é poder muito pegar. grande. É, não, eu, por exemplo, eu fui na BGS em 2012, 2013 e esse ano agora. Quando eu fui em 2012, foi a primeira vez que eu fui no evento, eu peguei fila normal. Fui, tipo, se eu não me engano, num sábado. Eu cheguei lá, eu fiquei, se eu não me engano, foi 1 hora e meia do lado de fora, sabe, torrando no sol. Aí em 2013 eu já consegui as credenciais para entrar pelo Phoenix Down, e esse ano foi a mesma coisa também. E realmente, quando você tem a credencial de web ou imprensa, efetivamente, você passa por uma fila diferenciada, é bem mais tranquilo de entrar. Mas eu reparei que esse ano, em relação ao ano passado, as filas tradicionais elas estavam mais realmente tranquilas. Tipo, as pessoas passavam menos tempo do lado de fora torrando no sol em relação a 2013, que, cara, era voltas e voltas no quarteirão, era Sim, assustador. é exatamente a lembrança que eu tenho do ano passado, que assim, eu fui no dia da web, cheguei de tarde já, e aí eu vi a fila lá fora, entendeu? Aí eu entrei direto. E esse ano eu fui com a minha esposa, e a gente foi como público geral, como visitante, e aí eu cheguei, eu falei, cara, vamos no supermercado, falei pra ela, Kathleen, vamos no supermercado comprar um rancho, sabe? Porque a gente vai ficar 2 horas torrando no sol. E tava quente pra caramba em São Paulo. Então, assim, a gente comprou muita água, comprou lanche, comprou um monte de coisa, levou na mochila. Aí cheguei lá, a gente foi direto para aquela, já para uma parte interna do pavilhão, que ainda não era dentro da feira, mas era fila. Só que, assim, muito bem organizado, sabe, essa parte. Eu fui nos 2 dias, eu não tive problema com essa fila de entrada. Aí tu ficava lá dentro, ficava. A gente chegou num dia perto do meio-dia e no outro dia um pouco antes, às 11 horas. Aí o que que acontece? Eles vão liberando o pessoal aos poucos, né? Eles vão liberando tipo de duas em duas filas assim de pessoas. E aí o pessoal entra, passa pela catraca, libera o próximo bloco de visitantes. Porque não adiantaria eles liberarem todo mundo ao mesmo tempo, porque na catraca ia gerar um gargalo, né? Apesar de serem várias cataratas, é muita gente, sabe, cara? Então, é dessa parte eu achei bem legal mesmo. Agora, lá dentro, até já falando aí direto como é que tava lá dentro, cara, eu achei assim, eles falaram muito, anunciaram que, ah, o espaço é muito maior, muito maior, muito maior. Mas assim, Seth, eu não achei tão melhor do que ano passado. É, eu acho que o problema foi com relação à distribuição, porque Né? realmente o espaço físico está maior, mas, por exemplo, algumas empresas grandes não estavam, você não tinha Blizzard, você não tinha Riot, não estava no evento, a Nintendo também, como ano passado, não veio, mais uma É, vez. a Nintendo não vai na E3, né, cara? É, Acho que não Nintendo, vão. né, pelo amor de Deus, ela não vai na E3, ela vai na BGS? Ela vai, ela tem um stand bonito lá na E3. Ela só É não vai na Copa. verdade. Essa é verdade, tem um stand E3 na Nintendo, isso é verdade. Um stand até razoavelmente grande. Mas o problema é o seguinte: ali na frente, logo na entrada, você tinha, por exemplo, você tinha o Arena FIFA, né, stand da Warner, que estava tendo lá as apresentações junto com o pessoal do Jovem Nerd matando robôs gigantes. Aí do lado você tinha, tipo, PES, aí que estava relativamente vazio, mas nos outros dois pontos você tinha Ubisoft, que além de ter lá, por exemplo, toda o stand montado para Assassin's Creed, você tinha alguns youtubers mais famosos que ficavam lá também, então isso atraía um público, então tinha um volume de pessoas ali assustador. Fora aí, tinha Call of Duty, cara, ali no meio também, sabe? Então aquele pedaço dentário era o inferno na Terra, sabe? Era Sim. É, não, muito e é cheio. assim, cara, pegar a fila pra jogar COD que sai todo ano, bom, tipo assim, É. cada um, né? Cada um, prioridades, claro. Mas vamos conversar aqui, né, gente? Né? Tipo Né, assim, foi. Bloodborne é a continuação do Demon Souls que a gente tá esperando há não sei quantos anos, né? Isso, Mas vai sair tudo só em bem, né? fevereiro, ano Eu que não vem, vou COD julgar. tá aí já. Eu não vou julgar o gosto das pessoas, beleza. Cada um. Não vou querer que eles gostem do que eu gosto, né? Então, tudo bem. Mas a distribuição também ali da parte da Sony e da Microsoft eu achei complicado, cara. Porque, tipo, ah, espaço maior, espaço maior. Pô, o stand da Sony tava assim, muito bonito, sabe? Muito bonito mesmo. Mas, cara, é um colado no outro. E são dois stands que geram um movimento enorme. Então, tipo, os dois eram divididos por um corredor, assim. E ali uma muvuca impossível, sabe? E assim, tem coisas que não tem onde botar a fila, né? Tipo, tem as máquinas para jogar e a fila já tá no meio do corredor e a galera querendo passar. Então, Exato, exato. fora que, eu não sei, né, cara? Não sei se é uma coisa fácil de conseguir, mas ano que vem eles têm que dobrar o número de máquinas para jogar, cara. De qualquer coisa. Tem que Sim. dobrar, cara. Já tá demais, assim. Pô, eu peguei 2 horas de fila para jogar Bloodborne, cara. Só que como eu fiz isso porque eu fui 2 dias na feira. E assim, se eu fosse escolher um jogo, acho que eu ia jogar só esse, sabe? E eu só fui no segundo dia, porque quando eu cheguei no primeiro dia, ali pelas 5 no stand do Bloodborne, ali na Sony, o cara falou: ó, já fechou a fila, não pode mais nem entrar na fila. Aí eu, pô, caramba. Então assim, é muito fácil tu perder de fazer uma coisa que tu queria, sabe? Sim. E eu acho que é o seguinte também, com relação a essa quantidade de estações que tinham disponíveis para cada jogo, eu não sei se existe algum controle com relação ao número de licença, do tipo, ah, você pode ter só 4 máquinas rodando The Order, por exemplo, que era o que tinha lá. Ou então somente 10 de Bloodborne. Ou então duas de Antidoll. Então, tipo assim, tava meio esquisito isso, porque eu não imagino que o problema seja televisores e PS4. Acho que o problema nem seja esse, efetivamente. Talvez tenha alguma coisa contratual com relação à quantidade de estações que eles podem ter, quantidade de cópias daquele jogo que eles podem ter rodando no momento. E até mesmo porque todos esses jogos que não saíram, até mesmo o próprio Will Within, que saiu hoje no dia dessa gravação, ele tava na feira lá mostrando, todos esses aí tinham lá aviso que não podia filmar, que não podia tirar foto nem nada. O pessoal tinha um controle mais acirrado com relação a isso. Então eu imagino que seja mais por uma questão contratual que não tinha mais máquina. E isso influencia diretamente na questão da fila que você falou, porque o Bloodborne, por exemplo, ele era um dos jogos, digamos assim, de lançamentos futuro aí, que tinha maior quantidade de máquinas disponíveis, quer dizer, eram Sim, 10 eram máquinas. 10, né, cara? Bastante. Em Era muito. comparação com os outros, né? Isso, Dev Club tinha muita coisa, mas Dev Club já tinha saído na própria semana, então, enfim, É. a pessoa tinha opção. E, cara, The Order eram somente 4 máquinas. Eu consegui jogar na quarta-feira, porque foi momentos antes de ter uma apresentação que a Sony fez no palco ali, naquele local mesmo, quando ela mostrou o jogo, que foi ela mostrar aquilo dali, a galera pirou e quis jogar na hora, sabe? Imagina. Aí criou uma fila absurda na própria quarta-feira. Então, e fora que, tipo assim, você tinha também uma série de estações que tinham jogos mais antigos já saindo. Então tinha, por exemplo, The Last of Us, tinha Diablo 3, tinha Destiny, e tinha pessoas fazendo fila para jogar Destiny. Eu não entendia isso, mas tinha Isso é pagar. inacreditável, cara. Cara, eu não entendo, sabe? Beleza, tem pessoa realmente, pô, o cara não tem um PS3, não tem um PS4, tá vendo aquilo pela É. primeira vez que eu jogava, então até mesmo as outras filas eram tão insanas que ele, cara, eu tô aqui na fila, não vou jogar nada, eu vou jogar Diablo 3, porque é o que eu tenho pra jogar aqui, Não, sabe? mas Que a tem um. fila tá Ah, pequena. assim, ó, carimbar o um negocinho também, né? Que o pessoal que nunca foi lá. A Sony dá uma cartelinha, um bingo ali que tu vai jogando e vai carimbando. E aí tu troca por prêmios, por brindes, quer dizer. São Sim. legais, cara. São pôster, aqueles avisos de porta. Ah, estou jogando, não entre. É, tem que ver também É porque legalzinho, né? tem uma molecada enorme lá, tem É. uma galera que não é do meio, então realmente tem uma galera ali que Sim. nunca ouviu falar de Destiny e que caiu da cadeira quando descobriu que Diablo roda em console. É uma galera forte ainda, cara. Posso até arriscar falar que é a maioria, sabe? Do pessoal que Muita realmente não é gente, muita envolvido com o gente. meio. Sim, eu imagino que sim. E uma coisa que me deixou extremamente chateado é que, cara, eles pegaram os indies e esconderam eles no fundo da Nossa, feira, sabe? Passou parte de alimentação, passou o stand da Americanas, que tinha um evento ali, tinha uns preços mais humanos também, que estava vendendo na lojinha. Lá no fundão mesmo, escondido, tava a galera do indie. Então, não, tipo não. assim. No fundão, entre o banheiro e a área de fumante. Exato, sabe? Os caras estavam muito escondidos, sabe? E, beleza, por um lado é bom, porque se você quisesse jogar alguma coisa ali, as filas ali eram bem menores, mas por outro lado, né, o pessoal não tinha uma visibilidade, que é o objetivo deles, né? Se for lá para divulgar o trabalho deles, e estava bem mais restrito, dada a localização lá no stand. É verdade. Ah, essa parte de indie me deixou. Na verdade, foi a parte que eu mais gostei do evento, né? Talvez seja porque eu mais tive contatos também. E é muito legal, assim, você realmente poder trocar uma ideia com o cara que tá desenvolvendo aquele game ali. Só que mesmo estando numa área tão assim, tão afastada, eu senti em um ponto a outro que tinha uma galera que não tava tão preparada, assim, para poder receber um público muito grande. Como, por exemplo, o pessoal do Thorin. Sim. Ah, tá. O stand independente, o gostoso mesmo é de você chegar ali e trocar uma ideia com o desenvolvedor, é você ter um contato mais próximo, é você jogar o jogo. E cara, para você jogar Thorin, era tão impossível assim quanto vários outros games da feira, e o stand dele estava só um pouquinho mais na frente, e a apresentação que eu tive lá era basicamente em vez de ser um papo um pouco mais pessoal assim, era: ô, galera, junta todo mundo aí. Pá, pá, pá, pá, pá. Aí ele falava um texto corrido, beleza, falou. Aí ele ia pra outra galera ali: ei, vocês, Thorin, assim, assim, assado, e falava o mesmo texto decorado e tudo mais. Ah, sim. É, Não, às tipo, vezes é culpa dos caras? É o jeito que eles arrumaram de fazer pra dar conta do público inteiro, entendeu? Às vezes até ele tá um pouco assim, né, assustado ou, enfim, não sabe bem como lidar com aquele público e acaba fazendo isso, né? Não, é, eu não tô. É igual aquele negócio. Foi a coisa mais legal do mundo isso? Não, não foi, mas eu acho que foi o jeito que o cara arrumou pra poder lidar com o público assim, porque ele não tava esperando, entendeu? Teve até um outro game menor também que tava rodando num tablet, que a moça que tava fazendo o credenciamento de mídia ali, ela ficou sem voz, cara. No Putz. meio do evento. E não teve ninguém para substituir ela. Ela ficou escreveu uma plaquinha lá: estou sem voz, venha conhecer meu jogo. E ficou pulando. Gente do Caraca, céu. E ficou saltitando lá no meio de todo mundo. Aí, tipo, exatamente porque não tinha outra pessoa pra colocar no lugar dela. Então, por um lado, pode ter sido bom, sabe? Que, tipo assim, eles colocaram de um canto um pouquinho com menos visibilidade, e eles mesmo assim não estavam tão preparados assim pra poder encarar um público tão absurdo. Sim. Eu imagino que eles realmente não imaginaram, talvez, o foco ia ter, porque o Thorin, por exemplo, se é que você citou, ele era um dos jogos assim, mais bonitos que tinha ali naquela parte dos indies, sabe? Desconsiderando os jogos pixel art e tal, assim, jogos mais que estão sendo mais realistas e tal. E quando eu fiquei sabendo, por exemplo, que foi feito na Unity, eu fiquei assim, pô, os caras fizeram um jogo desse porte gráfico no Unity, os caras realmente têm a manha. Um jogo E brasileiro, né? um Vamos jogo brasileiro, citar exato. e falar pro pessoal que não conhece aí, um jogo brasileiro vai sair até para Play 4 também. Exato, tipo assim, é o Então, máximo que vocês vão ter de Last Guardian, Fraga. É melhor vocês desistirem de é. Last Guardian de uma vez e focar no Thorin, que é um negócio muito mais palpável do que Last Guardian. Eu aguardo muito eles fizerem um jogo parecido com Half-Life 3 depois do Thorin. Pois é, nóia, essa é uma boa, hein? Nossa, esse é foda. Cara, esse é um mercado bacana, hein? Jogos que se viraram lenda, você vai fazer versões alternativas Um dele, é uma boa. sucessor espiritual. Pô, fica a Exato. dica aí, Deves. Então a gente pode continuar, aproveitar que a gente começou a falar de alguns jogos e já dar uma continuação à nossa conversa falando exatamente de quais jogos estavam presentes na feira. Então eu vou perguntar primeiro para o Kiliano, que já começou aí com o papo dos jogos independentes. Além do Thorin, Kiliano, o que mais que tu jogou lá na feira de independente que te chamou a atenção, que tu gostou? Cara, então, eu praticamente vivi só a parte independente da BGS, né? Eu não encostei em qualquer outro AAA, mas nem cheguei perto de Destiny ou de Não qualquer é outra coisa. porque tu tem nojinho, assim, é porque não dava, né? Não, eu fiquei com tesão foda de jogar Bloodborne, cara, mas não ia dar, cara. Ou eu aproveitava o resto do evento, ou eu jogava Bloodborne. Foi uma decisão. Realmente eu tenho uma queda por indies, né? Tem até o meu canal e tudo Por mais. acaso, E né? principalmente para poder trocar uma ideia com esse pessoal e interagir com o pessoal que acompanha meu canal também, né? Claro. Vamos falar sobre o 3G depois aí. Mas a única comunicação que eu consegui fazer foi chegar na Twitter e falar: gente, estarei na área de indies, meu 3G está morrendo, me encontrem por lá. E eu não evitei sair de lá, meio que para conhecer um pessoal que conhece meu canal e foi lá Ah, me que legal encontrar. isso, cara. E cara, eu joguei muito por lá o Aritana, a Pena da Harpia. Na verdade, eu não cheguei a jogar porque eu já tinha jogado uma versão alfa que eles tinham me enviado. Então, eu preferi dar a vez para outra pessoa porque eu já tinha jogado e aproveitei o tempo para conversar com o desenvolvedor. É um jogo de plataforma que tem umas inspirações aí do Donkey Kong, tem uma pegada indígena brasileira assim que tem. É bem gostoso de jogar, uma plataforma 3D muito bonitinho. Só repete o nome do jogo aí pro pessoal. Aritana e a Pena da Harpia. Ah, tá certo. Eu joguei também um jogo de smartphone que é o Digaway, que é um joguinho muito simples, só que extremamente divertido. Você controla um bonequinho que tem que minerar, né? Você tem três opções ele para minerar para baixo, para um lado ou para o outro. E basicamente você olha o cenário e você tem que decidir qual lado que você vai minerar para poder tentar pegar a maior quantidade de tesouros possíveis. Só que meio que não tem volta, né? Então você tem que realmente tomar uma decisão certinha ali. E é o tipo de jogo que eu gosto bastante, que tem a mecânica simples e o level design complexo, sabe? É bem legalzinho assim, lembra um pouco Steam World Dig mais simplificado, né, para smartphones. Tem um point and click também que lembra muito Resident Evil 1, que infelizmente eu não vou lembrar o nome dele aqui. Não lembrei, é alguma coisa fobia, caceta. Não vou lembrar, cara, sinto muito. Se A gente puder. descobre, a gente descobre. Deixa o link no post aí. Vários outros indies também, cara, que eu vou evitar. Se vou citar só esses aqui, porque eu vou acabar esquecendo um ou outro, então. Mas, cara, eu senti falta de alguns indies brasileiros mais conhecidos, assim, tirando o Aritana, né? E o Thorin, que são bem conhecidos. Por exemplo, eu senti falta do Odalus por lá, né? Eu até conversei com o Danilo, ele não entrou nessa porque o stand é caro pra caceta. E parabéns aos corajosos aí que tiveram como desembolsar a grana aí, a disponibilidade pra poder participar. Mas eu senti falta dele lá, eu senti falta de alguns indies mais conhecidos também, senti falta da mini boss. Aí espero. São mini boss é um estúdio assim bem conhecido com alguns jogos muito bem estabelecidos, né? E é estranho eles não estarem lá, sabe? A gente sente falta mesmo. Tem tanta coisa lá na BGS que, tipo, desenvolvedor de joguinho free-to-play, cópia de qualquer coisa, e a gente sente falta dessas coisas mais originais, assim, né? É, não que os jogos não. Os jogos dessa BGS são bem originais, tá? Eu Sim. gostei praticamente todos ali que eu vi. Não, eu digo assim, outros lá, aqueles free-to-play de FPS, assim, sabe? Tipo, Sim. Então, cara, eu queria muito, assim, um incentivo maior da BGS para poder dar um espaço maior, sabe? Pegar um espaço. Realmente, a gente viu isso, que tinha áreas pouco aproveitadas no evento. Sabe, Sim. áreas que estavam muito cheias e algumas áreas muito grandes que estavam vazias, que podia ter dedicado um espaço maior ao indie e focar em socar mais indie lá, que eles ainda assim tinham pouco, sabe? Claro. Se tivesse, poxa, cara, dava pra colocar uns 20 indies ali em stands pequenos, só que a um preço justo facilmente, cara. Ah, é E ia ser verdade. uma boa área se estivesse bem localizada. Bem, a BGS pelo menos me mandou um e-mail aí quando eu liguei para eles para conversar sobre isso. Eles têm interesse em dar um destaque maior no próximo evento. Vamos ver como é que isso vai ser. Ah, É, tomara que sim. tomara. Ó, Alex, Sim. senhor Alex F, conta pra gente então o que que tu jogou no stand da Sony em primeiro lugar. Cara, deu um pouco de sorte, porque eu fui na quarta-feira, né? Que era o dia humano para se jogar as coisas. Sim. Aí eu consegui pelo menos dar uma passada rápida que seja e um nos lançamentos futuros que tem aí, sabe? Porque Sim. eu não quis pegar nada que saiu na semana, igual do Drive Club, então fui focar em algumas outras coisas. Então a Certo. primeira coisa que eu fui lá foi o Bloodborne. Claro. Realmente, né? Porque teve o Alpha aí, alguns sortudos que tiveram a chance de ganhar a chave e eu não fui um deles. Eu também não. Né? Nem eu. Eu tava meio injuriado com isso. Eu falei, não, então vamos lá jogar agora. Aparentemente a demo que teve lá é a mesma demo do Alpha. Então a gente teve a Certo. oportunidade de jogar o que o pessoal jogou algumas semanas atrás. E cara, é bem aquilo que o pessoal imaginava que seja, sabe? Realmente ele é, digamos assim, bem mais Demons do que Dark Souls. Até mesmo porque, por exemplo, o esquema de itens de recuperar energia é uma coisa que você acumula ao contrário de um Exus Flares de um Dark Souls Sim, da ser vida. um recarregável, né? Isso, exatamente. O cara dropa o item de cura. Pronto, igualzinho as ervinhas do Demon Souls mesmo. E ele é um jogo muito focado mais na parte, digamos assim, ativa, no sentido que ele quer que o jogador seja mais agressivo. Então, por exemplo, o exemplo que todo mundo já notou é que, por exemplo, no Bloodborne você não tem escudo. Então, eu sou um jogador de Demons Dark Souls que focava muito no esquema da defesa e contra-ataque. Então, eu senti um Nossa, pouco. eu totalmente também, cara. O 2 mesmo eu joguei defendendo demais, sabe? Sabe, é sempre o escudinho levantado É. e ver o padrão de ataque do inimigo, segurar a porrada, rolar assim de vez em quando e tal. Então era bem nesse esquema. E como agora a pegada dele é você realmente ter uma arma de tiro mesmo, assim, e uma arma curta, uma melee, coisa do tipo, Sim. ele foca muito nessa parte da pessoa ser mais agressiva. Mas ele dá as mecânicas para você poder fazer dessa forma, sabe? Então a E eu esquiva. achei muito interessante isso. Sim, a esquiva, ela você vê que ela é muito mais fluida, sabe? Muito mais efetiva do que as próprias skills que você tinha nos Demons e no Dark Souls. É, você tem o um esquema agora, né, da arma, então você utiliza a arma nem tanto para estar dando inimigo, mas para atordoar ele. Então você dá um tiro, ele fica, digamos assim, meio que travado, então te dá a possibilidade de chegar, aproximar e dar um ataque mais forte. O próprio esquema de transformar a arma, né, que seria talvez segurar com duas mãos ou não, o cara faz uma animação lá e transformou um machado curto num machado mais longo, quase como se fosse uma alabarda da vida. As armas se transformam, né? Elas têm uma Sim, transformação. exatamente, que muda a animação de ataque, muda a área de ataque. A mecânica agora que você tem de recuperar um pouco de HP quando você dá um contra-ataque num tempo específico, né? Então, tipo, você toma um golpe, a sua barra ela diminui, mas tem ali uma sombra dela, por assim dizer. Então, nesse meio tempo, você conseguir dar um contra-ataque no inimigo rapidamente, você recupera um pouco daquela energia. Então, são mecânicas que o jogo introduziu para poder justamente não ser tão sofrido a migração da galera que era muito mais defensiva no Demons e no Darks, agora vai ter que ser mais ativo nesse. Mas, tipo assim, cara, o jogo é difícil, sabe? Ele continua difícil. É uma situação que você encontra três, quatro inimigos pegar, você vai morrer. Todas as vezes que eu morri, eu joguei umas quatro, cinco vezes ao longo dos dias. E eu sempre avançava um pouquinho mais na demo, mas sempre morria porque a galera me pegava de montinho. Sabe? É, eu também morri numa dessa e fiquei louco da vida, que eu tava indo bem devagarinho e tal, porque eu só tive a oportunidade de jogar uma vez e fiquei 2 horas na fila. Então, eu Sim. valorizei aqueles 10 minutos assim de uma maneira absurda, né? Mas me Então eu explica fui. como é que funciona isso? Eles te dão um tempo estipulado pra você jogar ou é até você morrer? Até Até você morrer. morrer, até morrer. E esse é o ponto, sabe? Isso Esse é pode o durar o ponto. tempo inteiro, então não. Eita. É, eles até falaram que no, se não me engano, em 3 dias de evento, parece que não sei quantas pessoas, só 3 ou 4 pessoas mataram o chefe da demo, sabe? Então, e no volume de 400, 500 pessoas que jogaram. Então, o negócio mostra que o nível de dificuldade está lá ainda. A pessoa só tem que se adaptar e aprender as mecânicas. Mas ele está muito, assim, muito interessante, está muito bonito, Nossa, sabe? muito bonito, cara. Sabe? Nossa, está assustadoramente bonito. As animações, a questão da movimentação da capa do seu personagem, cara, tá um negócio assim que você percebe, pô, a geração começou, né? Tá começando. Então É. a gente tá colhendo os frutos dele mais ou menos agora. A ambientação tem aquela pegada forte também. Sim, todo aquele lance vitoriano e tal, assim, bem Jack Estripador, sabe? Aquelas ruas, assim, aqueles becos, os inimigos mesmo, assim, bem, uns caras magrelão, alto, esquisitaço, assim, tudo É, de. parece assim uns camponeses assim que viraram zumbi, sabe? É, exatamente, mas O não um cara de zumbi Resident Evil. chapéu, o cara com um ancinho na mão, parece um negócio assim. É, mas bem diferente dos, sei lá, dos camponeses Resident Evil 4, sabe? É, é bem diferente. Estranheiro e tal, não tem dessas coisas. É bem tipo Jack Estripador mesmo, sabe? Galera tudo de sobretudo, cartola, assim, bem, bem creepy, na verdade, sabe? E Bloodborne foi mais ou menos isso. Tipo, eu joguei um pouco do The Order também. É, esse aí Que. também tem uma pegada meio vitoriana, meio. Sim, Sim, né? um pouco steampunk também, com umas É. armas meio malucas. E, tipo assim, eu acho que já tá meio comum, tanto em literatura, cinema e, por que não, videogames, o pessoal pegar o Tesla e usar ele como desculpa para criar umas armas malucas. É. Tá, estão Sabe? abusando do cara já. Pois é, o cara, eles não vão deixar os ossos dele quieto no cachorro, não, sabe? É. Qualquer coisa, ah, isso aqui é o William Tesla, pega, mexe e faz as armas. E na demo, por exemplo, você tinha uma arma. Que ela, pra você atacar os inimigos efetivamente, você tinha que dar dois tipos de ataque. Você soltava primeiro com um dos botões uma esfera de fogo e depois você tirava nela que explodia, sabe? Ah, tá. E é assim que você dava dano aos inimigos. Você atirar com o um tiro que acende esse primeiro diretamente, você não causava dano neles. Então foi uma Interessante. demo focada nessa mecânica. Mas tinha pistolinha normal, pistolinha nazista, Indiana Jones, estava lá. Aham. Teve uma apresentação da Sony um pouco antes, mostrando vários tipos de armas, como armas laser, uma carabina com mira de sniper. Então, tipo assim, ele vai ser um jogo bem interessante. Ele ainda é, digamos assim, shooter de murinho, sabe? Sim. Você vê que é aquele estilo guias do tipo cola na mureta, mata os inimigos, depois vai. Na demo em específico, não tinha a parte sobrenatural que a gente viu em alguns outros vídeos, sabe? Do tipo, não tinha Ah, é o lance verdade. do. No demo, num vídeo que eu vi, tem uma hora que ele transforma num negócio bem sobrenatural. Isso, tem tipo uns lobisomens, uma coisa assim que você enfrenta nesse não, que tinha até aquela tal da mecânica do meio do Quick Time Event, que você fazia algumas ações, influenciava na animação, não tinha isso. Você enfrentava só humanos na hora mesmo. Mas, cara, o jogo tá bonito, ele tá muito bonito, Pois é, sabe? e uma coisa que eu até comentei contigo, Seth, é o seguinte, por enquanto, para mim, parece que o The Order ele vai ficar no cover shoot, sabe? No tiro de murinho. E se ele não passar disso, provavelmente eu não vou querer comprar o jogo, pelo menos não de saída. Mas assim, pô, é um jogo bonito, sabe? É um jogo que valoriza o Play 4, né? Sim, Então sim. dá vontade de comprar. Mas eu queria saber se tu percebeu jogando algum elemento a mais. Até agora tu citou essa questão de uma espécie de tiro que tem que jogar uma granada, enfim, alguma coisa que vai acender para depois atirar para dar dano no cara. Isso me fez lembrar de longe um pouquinho de BioShock 1. Porque o BioShock Sim. 1, se o cara quiser jogar como um jogo de tiro, sem fazer muita coisa diferente, ele faz. Mas, na verdade, dá para ser muito criativo com aquele jogo, sabe? Ah, não, sim. Então, eu não sei o que que tu acha nisso no The Order. Ele tem esse elemento, assim? Não, eu acho que ele não. Porque assim, a gente não pode. Julgando pela demo que mostraram, né? Sim. Eu imagino que não. Eu acho que ele tenta se diferenciar dos jogos de shooter tradicionais de terceira pessoa com murinho pelas armas estranhas, por assim dizer. Eu Sim. acho que ele vai ser tipo uma espécie de resista assim, em terceira pessoa, que o resista também. Você vai imaginar, ele é um shooter tradicional. Mas pelo fato de ele ter umas armas diferentes, que são justamente as armas alienígenas que você tem, ele diferencia um pouco nisso. Então, tipo, uma arma que você consegue ver o inimigo e o tiro atravessa a parede. ou então uma arma que dava uns tiros explosivos e tudo mais. Era o que diferenciava o Resistance dos outros jogos de FPS tradicionais. Eu acho que Sim. o The Order vai seguir a mesma coisa. Ele vai ser, na sua estrutura, e essencialmente um shooter de murinho, mas vai ter umas armas diferentes, que pode ter um gimmick ou outro, uma pegada ou outra em termos de jogabilidade, mas eu acho que não foge muito disso, não. E só para terminar o The Order, em relação à exploração dele, tu acha que ele pareceu assim, que ele vai ser um jogo muito on rails, um jogo bem linear, ou será que ele vai abrir para um pouquinho de exploração, ele pode ter um puzzle para o cara resolver e tal? É, eu até vi hoje mesmo eu vi uma matéria falando que talvez esse jogo tenha algumas coisas mais abertas em termos de mundo, sabe? Mais exploração, mas pela demo não parece. Pela demo é tipo linha reta, ele não tinha nenhuma pegada, como por exemplo BioShock, que ele é bem mais aberto, por assim dizer, né? Que você tem os seus objetivos para seguir, mas você tem um pouco de exploração ali, nas diversas áreas, contando de Rapture. Mas o The Order não, cara, o The Order estava bem guias, por assim dizer, efetivamente, sabe? A sua missão é daqui até lá. Aí você anda, wave de inimigo, mata os inimigos, anda mais um pouquinho, esconde. Ele tava bem linear. Pode ter sido uma parte específica dessa demo, porque é uma demo de feira, né? Ela tem que ser uma coisa mais rápida. Pode ser, mas não tem como saber. Se fosse avaliar só a demo, realmente é bem linear. Certo. Quileno, teve mais alguma coisa além dos indies que tu prestou mais atenção lá na Ubisoft, lá no, na Microsoft? Apesar de talvez não ter jogado, teve mais alguma outra coisa aí que te chamou a atenção, cara? Então, eu zanzei por esses estandes. Sim. Entenda zanzei como andei por dentro deles. Cara, por enquanto só dei uma olhada assim. Eu vi que tinha uma certa confusão no Sunset Overdrive, que tinha vários computadores disponíveis e ninguém estava jogando. Eu acho que eles empacaram a fila por algum motivo que eu não sei qual. Eu também vi isso. Tipo, as máquinas estavam livres e a fila estava ali e o pessoal não estava jogando. Ah, pois é, eu não entendi essa parada. Então, você que está ouvindo esse podcast e souber a resposta, deixa nos comentários, por favor. E uma coisa que eu vi no sábado, só que eu não sabia em que isso ia refletir no domingo, foram pequenos aglomeramentos de uma garotada desconhecida atrás de algum youtuber desconhecido também, Ah, pra sim. mim. E isso me chamou muita atenção. Toda hora vinha uma galera, ah, que a multidão parecia uma horda, sabe? Sabe, Pokémon XY, quando você conta cinco de uma vez, filhotes assim, tá, na Sim, sua vai. cara. É tipo um cara com vários minions andando assim ao É. redor dele. Exatamente, cara. Foi um encontro de Final Fantasy, praticamente. Ou melhor, meu, de Mario, Luigi e Dream Team, que pula 40 mil bichos lá na sua cara. Sim. E eu realmente não entendi o que que deu. A gente só ficou sabendo meio que no domingo que eram os youtubers lá fazendo uma algazarra terrível. Até me informei um pouco sobre o que que aconteceu, o que que deixou de acontecer. Cara, mas falando jogo, jogo, jogo mesmo, eu só dei uma olhada por alto, assim, nos outros AAAs, eu fiquei mais no stand indie. Sim. É, até ali na Microsoft eu passei por dentro e mais uma vez fila e fila e fila, então o cara tem que escolher o que vai jogar. E aí eu acabei jogando um jogo independente que o Kiliano deve conhecer e que não tinha fila nenhuma para jogar, que é o Phoenix Rage. Não sei se tu conhece. Ah, Não, de nome, é um deixa eu ver jogo isso aqui. da Costa Rica, pelo que eu vi. E, cara, assim, para resumir para quem conhece, é um Super Meat Boy. A mecânica de jogo bem parecida, a plataforma, o teu bonequinho ele é quadradinho, ele tem um botão de correr, tem um botão de pular, ele pulando nas paredes, aí tu pode pular a partir da parede, né? Então para quem jogou o Super Meat Boy lá do Team Meat, do Edmund Macmillan, vai reconhecer mais ou menos. Esse jogo ele tá bem interessante, ele tem algumas coisinhas diferentes do Super Meat Boy, assim que deu para perceber ali, uma espécie de power-up, algumas coisas assim. Mas tem que esperar sair para ver no que ele vai, enfim, no que ele vai se transformar. Mas dessa parte dos indies do Xbox, que tinha três máquinas rodando ali, foi o que eu joguei, foi o que eu achei mais interessante. E ali na Microsoft também eu vi a Master Chief Collection, que tá saindo por agora, né, Seth? Sim, acho que vai sair agora em novembro. Isso. Eu não tive oportunidade de jogar, porque na quarta-feira, por exemplo, o stand estava montado, mas não estava ligado às estações para a galera jogar. Ah, tá. E sábado já estava aquela fila insana, né? Então não É. tinha como. Mas é um jogo tipo assim, eu conheci Halo, fui justamente no 360, sabe? Comecei pelo Halo 3, joguei os demais, não joguei o 1 e o 2. E isso aí vai ser uma oportunidade boa de pegar as versões remaster do 1 e do 2 e jogar, né? E eu tava meio com o pé atrás com relação a isso aí. Falei, pô, vou jogar de novo a mesma coisa e tal, com exceção do primeiro e do segundo, né? Mas o terceiro e o quarto, vou jogar de novo aquilo dali. Mas Halo, ele tem um multiplayer muito interessante. E o fato dessa versão ela ter não só o up gráfico, mas ter também, por exemplo, todos os mapas de todos os Halos É, eles refizeram ajustados tudo ali. e tem servidor novo, né? Tipo, então, Isso. quem quer jogar Halo 2, que é muito cultuado o multiplayer, vai poder jogar tudo reformulado, gráfico HD, animal, assim. Um Muito legal. servidor decente. É. Exatamente, vai ser uma boa oportunidade, de fato. É, eu vou falar a verdade que é um jogo que eu fiquei bem interessado. A minha esposa pretende comprar um Xbox One em algum tempo aí, principalmente até sair o Witcher 3, que é uma das séries favoritas dela. E eu gosto muito também do Witcher. E, claro que não é exclusivo, eu sei, mas enfim, ela quer jogar no Xbox. E aí eu pretendo comprar o Master Chief Collection, cara. Eu nunca joguei Halo inteiro, nenhum. Eu sei que isso pode parecer absurdo para algumas pessoas. Um abraço pro Márcio Barros, se ele estiver ouvindo. Mas eu pretendo corrigir esse erro do passado aí. É, acho que é uma série interessante que a gente tem que conhecer. E essa coleção HD, esse relançamento HD, me pareceu uma oportunidade excelente. Sim, com certeza. Ah, o que eu vi mais no Microsoft também foi o tem o Forza Horizon 2, que estava sendo bem divulgado. É que saiu. Acho que o Fazer 2 já saiu, já, não saiu? O Forza Horizon acho que já saiu. E tinha também o Project Spark, que eu não cheguei a jogar, mas é, enfim, é aquilo lá que a gente viu na E3, né? Ele é um jogo aí com uma certa possibilidade de criação, digamos assim, que ele seria quase um Little Big Planet da Microsoft, será? Sim, de certa forma, sim. De certa Ele forma, né? se disse, ele é até um pouco mais ambicioso, no sentido que ele poderia criar mecânicas mais complexas. Por mais que no Big Planet você pode fazer até shooter naquele, né, negócio, ele parece ser um pouco mais. A ferramenta de desenvolvimento dele parece ser um pouco mais poderosa. Sim. Dá para criar um jogo inteiro praticamente. Pelo que os caras mostraram na E3, assim, era um negócio muito muito amplo mesmo. Só confirmando, o Forza Horizon 2 foi lançado 30 de setembro. Ah, sim. Então, assim, cara, cai um pouco nisso da BGS que, tipo, os caras têm que preencher espaço e tem vários jogos lá que já foram lançados e tal. Então, eu não sei se na E3 tem isso também, cara. Não, só jogo novo. Cara, muito pouco. Tipo assim, Muito pouco. tem, sabe? Mas muito pouca coisa. Você vê que é. Acho que é mesmo, a filosofia é a mesma, na verdade, sabe? Ah, não, vamos colocar aqui para poder preencher espaço. Mas o foco realmente são nas novidades. É, e aqui na BGS também, assim, na Ubisoft eu não consegui jogar nada, porque, enfim, repetindo filas de novo. Mas o que eu fiquei curioso sobre o Assassin's Creed Unity foi o seguinte: quando eu passei no stand da Microsoft, que também tinha máquinas rodando o Unity, eu vi o pessoal jogando, eu fiquei telando o pessoal ali, né? Que é uma coisa que o cara faz muito na BGS, é ficar telando os outros, né? Enquanto eles jogam. E, cara, eu achei o gráfico do Unity muito estranho. Pois é, Muito estranho. Pelo menos a versão que eu vi tava com frame rate assim no chinelo, sabe? Baixo 30? Baixo de 15. Caraca! Tipo assim, tava. Como assim? É, eu acho assim, ou o videogame tava ligado o dia inteiro ali, ou tinha dado problema no HD, alguma coisa assim, sabe? Mas mesmo a versão que eu vi que tava rodando um pouquinho melhor, eu achei estranho, tipo, as cores dele, assim, parece que tava meio lavado, assim, sabe? É, tava mesmo que. Eu vi essa. Quando eu vi o Unity, foi lá no stand da Microsoft também. Eu tive essa mesma impressão que você teve, sabe? Eu achei esquisito. Eu até falei assim, cara, deve ser alguma coisa de calibragem da TV, porque ele tá muito feio. Deve ser também, porque ali, imagina, os caras vão ligando um monte de console, um monte de televisão e Isso, vai impressão. saber como é que o cara ligou ali, mudou o modo de jogo pra cinema, pra futebol, tá ligado? Exato, botou, né? Modo torcida. Botou um negócio qualquer lá e ficou muito esquisito. Eu É. joguei um pouquinho dele, sabe? Tava. Assim, eu não peguei o início da demo, já tava um cara jogando lá, o cara largou o controle, eu peguei e joguei um pouquinho. Tipo assim, eu não sou uma pessoa pra falar de Assassin's Creed, porque eu joguei o primeiro Assassin's Creed um pouco e não gostei, sabe? Eu não Suave, evoluí na franquia. Então, tipo assim, eu não tenho propriedade para falar. Mas, o que acontece? Nessa mesma semana eu tinha terminado o Shadow of Mordor, assim. que tem todo um esquema de jogabilidade de Assassin's Creed, E sabe? que jogo, meu amigo? E Eu que tava jogo, jogando hoje, sabe? puta, É excepcional, sabe? excepcional. Tanto visualmente quanto em termos de mecânica. Então, por exemplo, eu até falei assim, cara, eu vou testar um pouco o combate do Unity sem ser a parte stealth, para ver se é diferente. E eu achei uma merda, sabe? Comparado com o Caraca, Shadow como of assim? Mordor. É porque, tipo assim, o Shadow of Mordor, ele é bem Batman no sentido de ser uma batalha mais rítmica, sabe? Você vai, é tan, e contra-ataque e tal. É bem gostoso e fácil de pegar. Eu sei que o Assassin's Creed, ele tem essa mesma mecânica também, o esquema de contra-ataque e tal. Mas eu não achava, tipo assim, eu não conseguia fazer os ataques e os contra-ataques com a mesma facilidade que eu fazia no Shadow of Mordor, sabe? Ele é bem mais tranquilo pra mim no Shadow do que foi no Assassin's Creed. Então eu desanimei um pouco disso. Fora a própria parte de escalada, porque no Shadow você coloca o botão e vai e o cara escala em qualquer lugar. É, ele escala e, tipo, como ele é meio que um ser sobrenatural mesmo, ali por causa da Isso. história, eles facilitaram uma coisa. Tu tá subindo uma torre muito alta. Cara, ele dá um pulo pra metade da torre e um pulo pro topo da torre e acabou, sabe? Isso. Não tem firula, justamente você falou. É. Tem desculpa. Qualquer coisa ele troca lá pro espírito do elfo porradeiro e você faz as maluquices todas. É muito tranquilo. Agora, na CS, não. A escalada é um pouco mais limitada. Mas, tipo assim, eu tô comparando dois jogos Mas é que é diferentes, sabe? engraçado que o Assassin's, tipo, ele é mais limitado que em tese ele seria mais realista, mas o que o cara faz é, tipo, ele não tem Sim. peso, sabe? Tipo, ele pula do topo de uma igreja pra metade da parede e se agarra no tijolinho, sabe? E tipo, Sim. tá, cara, então ou é realista ou não é, sabe? Bom, enfim, não é essa a discussão. Eu só sei que, tipo assim, eles já anunciaram que tanto a versão de PS4 quanto a Xbox One vai ser 90p, 900p, 900, né? é. 930 frames por segundo travado. E o Shadow, por exemplo, no PS4 era 1080 e os 60 frames podendo ter quedas, né? Então, tipo É. assim, às vezes essa diferença que a gente viu de fluidez ou até mesmo de frame rate pode ser por causa Mas o disso. Shadow roda muito bonito, cara. Bah. Roda muito bonito, muito bonito. Mas eu acho que o aspecto lavado do jogo é por causa daquela estação fodida. Porque essa semana eu escutei o podcast do pessoal lá do Navio Pirata. E eles comentaram que eles viram o Unity lá no stand da Ubisoft. E eles falaram que o jogo tava bonito. Então eu acho que a TV da Microsoft tava zoada. É, tinha algum problema ali, mas é uma pena, cara, porque imagina, tá divulgando um jogo ali, aí tá aquele Exato. negócio, o cara vai ali, olha, eu já fiquei com o pé atrás com esse Assassin's, né? Sendo que todo Assassin's Creed eu sempre espero, a partir do 3, eu sempre espero sair review, sair as paradas e as opiniões do pessoal que eu gosto de acompanhar, os vídeos, porque, cara, é um Kinder Ovo, né? O jogo Kinder Ovo. Apesar de tu saber muito como ele funciona, ele pode vir uma grande porcaria ou um grande jogo, sabe? Sim, de fato. Tanto que o 4, o Black Flag, que eu resolvi dar uma pulada na época, depois acabei pegando ele pro Play 4 e quando eu joguei eu me apaixonei pelo jogo, sabe? Fiquei vidrado no jogo, assim. Então é incerteza total, Assassin's Creed. Sim. Então, até aqui no stand da Ubisoft, o Assassin's Creed Rogue, né, que vai ser para a geração passada, estava lá também. E ele tem esse foco na parte de navegação, que começou no 3 e aprimorou no 4. E falaram que estava, digamos assim, quem jogou os dois, né, tanto o Unity quanto o Rogue, falou que o Rogue era bem mais divertido que o Unity. Sim, até porque a parte da navegação, pelo que eu sei, cara, e pelo que eu entendi, deve ter sido o seguinte: eles estavam desenvolvendo já o 4 quando eles lançaram o 3. Teve um estúdio específico que criou a parte da navegação, e eu tenho certeza absoluta que eles usaram o Assassin's 3 como campo de teste do esquema de navegação, sabe? É provável. Porque no 4, que é o jogo de pirata, né, da série Assassin's Creed, que é o Black Flag, a parte de navegação tá totalmente no contexto do jogo. E no 3 é um negócio assim, não é que não precisa estar lá, não é que não é bom, entendeu? Mas no 4 ele tá totalmente encaixado com o contexto, sabe? Então provavelmente eles usaram como cobaia, assim, e, enfim, né? O 3 acabou ficando meio Frankenstein, assim, sabe? Um Sim, jogo com certeza. cheio de mecânica espalhada, assim, e tal. É, cara, um outro jogo que tava lá que eu acabei não conseguindo jogar, mas que eu tenho interesse em ver é o Far Cry 4. Eu queria saber se alguém de vocês curte a série, jogou, quer jogar. Sim, eu Cara, joguei o. Pode ir lá, Kiana, vai lá. Falei eu curto demais a já. série. Não, mas eu não vou falar tanto assim, não, principalmente porque eu vi muito pouca coisa do Far Cry 4. Sim. É, eu curto a série, eu joguei o primeiro, joguei o segundo. É, não finalizei nem o primeiro nem o segundo, por motivos óbvios. E o terceiro é sensacional, né? Fechei o terceiro e tô muito a fim de pegar o Far Cry 4. Eu já procurei, igual eu falei aqui, né? Eu meio que dei uma fugida aí dos AAAs pra ver se eu consegui aproveitar um pouco melhor o resto da feira de uma forma mais geral. Mas eu pelo menos acompanhei alguns vídeos que algumas pessoas produziram durante a BGS, né? O BRKSCTU, por exemplo, ele gravou um vídeo aí de 3, 4 minutinhos, em que ele invade uma base ali com um elefante. E é aquele negócio, parece que eles pegaram as melhores coisas do Far Cry 3 e estão aplicando num contexto diferente, né? Que é a questão da Índia. E eu senti que eles estão fazendo uma parada meio Bollywood. Então talvez eles propositalmente exagerem muito em algumas cenas e me deu muita vontade de jogar essa parada, cara. É um jogo que eu tenho bastante curiosidade, porque eu acompanho a série há tempo. Eu acabei não jogando o 2. É interessante porque o Far Cry 2 é um jogo mal falado de modo geral. Mas eu ouvi algumas coisas muito interessantes dele por parte de um dos criadores do jogo. Ah, das ideias que eles tiveram, do que eles queriam fazer. E talvez entendendo isso seja mais fácil gostar dele. Mas o importante para agora é que o 3 foi muito bom, sabe? Foi um jogo que eu curti muito. Foi um jogo que chegou no final da corrida para melhor do ano de 2012 ou 13, Alex? 13, né? Acho que é, não, acho que é 2012, Não. não, não lembro agora. É, enfim, foi um jogo que chegou bem no final do ano e talvez por isso ele não tenha sido mais festejado no, nas premiações de videogame, mas mesmo assim ele é muito elogiado, todo mundo gosta muito. E eu tenho bastante interesse em jogar o 4. Eu só fico com pena quando eles começam a lançar jogo anual, porque a gente sempre fica com o pé atrás, né? Pô, será que os caras estão cuidando mesmo do jogo, né? Será que o jogo tá saindo porque eles tinham uma ideia para colocar ali? Ou será que é para vender, sabe? Então, é mais um jogo que eu vou esperar sair e ver review e tal, porque eu já tenho bastante coisa para jogar. Então, não adianta eu ficar comprando um jogo a mais ali que eventualmente pode ser uma bomba, sabe? Mas eu acho que ele vai ser um bom jogo, assim. Não, não, dos que podem ser uma bomba, ele não é o primeiro da lista, sabe? Não, com É, certeza. não tem muito onde errar, na verdade. É, não tem muito. Não, não tem. Eu joguei um pouquinho da demo lá no stand da Sony na quarta-feira. E é o seguinte, eu acho que Far Cry, ele se sustenta muito no, na sua jogabilidade, sabe? Ele é um jogo muito Sim. gostoso de jogar. A ilha é boa de. A ilha, no caso, lá você as montanhas, enfim, é bom de se explorar. Tem muita coisa para fazer. A jogabilidade é excelente, tanto a parte de tiro quanto a própria parte de escalar e tudo mais. Ele é muito tranquilo nesse sentido. Sim. E um pouco que você começa a jogar da demo do 4, você já nota que é basicamente a mesma coisa do Far Cry 3. Então, todo o esquema de tiro, o esquema de recuperação de HP, os movimentos dos personagens, a parte stealth, tá tudo ali, sabe? Eu não, eu imagino que dificilmente eles vão conseguir reproduzir um vilão, cozinho foi o Vaas do Far Cry 3, que foi um Sim. vilão excepcional. Mas Far Cry 3, por exemplo, para mim, ele tem dois pontos, né? Ele vai até um ponto na metade do jogo que ele é excelente, e depois ele decai um pouco porque tem uma troca de vilão. Aí decai um pouco em termos de contexto. E esse vilão do 4 aí, esse Clodovil afetado, ele não me comprou. Sabe? Eu olho pra aquele cara e falo assim, não, sabe? Não. Eu não consigo imaginar ele ser muito sinistro, igualzinho o Vaz era. Mas eu acho que, só mecanicamente falando, o jogo se sustenta, sabe? Então, se ele tiver uma história meio nhé e manter a jogabilidade, os elementos dele, assim como o 3 tinha, pra mim já tá valendo. É um lançamento aí bem esperado e a gente vai, com certeza vai querer jogar e tal, mas eu vou dar uma esperadinha para comprar, eu vou esperar um pouco, né? Mas tem grande chance de comprar, mas no final do ano aí eu já sei que eu não vou me aguentar e eu sou uma bicha. Ah, cara, então a gente pode ir partindo para nossa finalização, tratar de um assunto mais polêmico que teve, que foram as tretas da BGS, né? Sim. Tretas, como o Kiliano mesmo já citou. Resumindo aí, para quem não viu nada, para quem não leu nada na internet nos últimos dias, o pessoal youtuber, principalmente o pessoal mais novinho, que costuma fazer muito vídeo aí de Minecraft, de outras coisas também, Pode citar enfim. nomes. Eu sei os nomes. pode. Cara, só trabalhamos com nomes. Só trabalhamos com Aí. nomes. E esse pessoal acabou gerando uma confusão que parece ter vindo um pouco por parte deles. Um pouco por parte do público deles, que também é um pessoal muito novo, mais agitado, digamos assim. E aí, talvez também tenha uma parcela de culpa da organização e da segurança da BGS. Tudo isso ainda está em avaliação, né? Mas então, Cleano, quem que foi aí? O que que tu ficou sabendo? Então, isso é uma prática que acontece em alguns eventos que normalmente não estão tão preparados assim. Na verdade, não é questão de estar preparado. Você nunca vai estar preparado quando você tem uma celebridade no seu evento que ela não foi contratada por nenhum stand, né? Imagina se você está fazendo uma festa e do nada Michael Jackson aparece na sua festa. Caralho, você ressuscitar dos mortos aí, qualquer lugar que ele Ah, for. ele não morreu, tá? Pode falar o que você quiser, mas ele não morreu, ele está oculto nas sombras e agora. Pimba, aparece Michael Jackson na sua festa e do nada pipoca 300 milhões de pessoas na sua festa. E por mais que você esteja preparado, você nunca vai estar preparado o suficiente, né? Então às vezes acontece de você ter que chegar para Michael Jackson e falar: Michael Jackson, cara, não é por nada não, mas vai embora. Essa foi a melhor comparação da internet, cara, disparado Pois até é. agora. Então foi Michael mais Jackson, será que o senhor pode ser retirado da minha festa? Pô, Seu porque tá virando branquelo, uma maldito. zoeira. O que acontece mais ou menos é o seguinte: alguns YouTubers não conseguiram controlar o público, né? Sim. Ah, por exemplo, o Monark, ele teve um relacionamento super tranquilo com o público dele, não precisou sair. O pessoal dos Irmãos Piologo, né? Aqueles caras têm 1 milhão de inscritos no YouTube, e os caras tiveram um relacionamento bacana, eles lançaram um vídeo sobre Público isso. gigante, cara. E assim, ó, tem uma coisa que é, uma é ter assinante no canal, outra é ter engajamento. Então, assim, aparece os irmãos Piologo na BGS, que pra quem não conhece lá do Mundo Canibal, deve conhecer. É, cara, é muita gente atrás dos caras. E eles ficam lá, eles fazem aquela loucura deles, eles rolam no chão, eles gritam, mas o pessoal fica ali, pegando autógrafo, batendo foto e tal, sabe? O que aconteceu no caso desse pessoal que foi o seu Beats, né? É o Cellbit, e no caso aconteceu com o BRKSEDU também. Que é um cara já mais velho e tal, né? O Cellbit me parece ser bem mais novo, assim. É, foi que realmente começou a gerar muita confusão perto, muito perto da área de imprensa web, de uma área reservada do evento. Então, assim, eles não estavam lá no meio dos estandes. Que nem ano passado eu passei do ladinho dos irmãos Pelou, tirei uma foto deles, assim. Não cheguei a falar com eles, a bater foto com eles, mas também era no dia da imprensa, tinha menos movimento. Então, assim, eles estavam numa área que já era mais reservada, que deveria ser uma área mais tranquila, e o pessoal começou a ficar agitado e querer entrar em contato com eles, e aí deu confusão. E aí, pelo que eu vi, aconteceram duas coisas. Uma que, basicamente, como o Cleandro fez a comparação dele ali, o pessoal da BGS falou assim: galera, vocês vão ter que sair da nossa festa, entre aspas, porque vocês estão estragando, sabe? Tá ficando ruim. É, não que eles estivessem estragando, mas É, tem mas é que começou a ficar confuso. centenas de pessoas, tem milhares de É. pessoas ali querendo quebrar esta porra aqui pra entrar e te dar um abraço, entendeu? Exatamente. E eles também não, enfim, eu não sei se eles não quiseram sair, mas alguns argumentos que saíram aí pela internet foi que, tipo, eles estavam reclamando da sala, reclamaram da água, reclamaram de tudo, e tipo, eu sou fulano de tal do YouTube, eu tenho não sei quantos inscritos, sabe? Então, também parece que rolou um pouquinho disso do outro lado. Então, assim, Olha, cara, o que aconteceu foi o seguinte: isso aí eu vi até em vídeo. Se você for no canal do BRKSEDU, ele tem um vídeo falando da BGS, ele só comenta por alto isso. E eu acho que ele até não decide não falar tão mal, assim, castigar o evento, porque ele foi um contratado pelo Ubisoft, né? Ele foi convidado pelo Ubisoft, já tá no stand deles e tal, então é mais um motivo dele não falar mal do evento. É, com certeza. Mas pelo que eu entendi, ele, até por ser adulto e ter um comportamento calmo, chegaram para ele e falaram: cara, olha lá fora, você tá vendo o que que tá acontecendo? Por favor, vai embora. Já o que aconteceu com o Cellbit, isso tem filmagem, cara. Eu vi isso hoje no YouTube, que é ele dando carteirada. Ele Sim. chegando pro segurança e falando: cara, eu tenho 400 mil inscritos, tá filmando, você tem certeza que você quer fazer isso? Você tem certeza que você quer me tirar de lá? E sem vídeo, cara. Basta dar uma procurada aí no YouTube que tem. Eu vi Sim, essa sim. parada hoje. É ele dando carteirada no segurança e ele meio que dando uma provocada, sabe? Porque, cara, querendo ou não, ele é. Quantos anos ele tem? 17? Não sei se tá pronto para encarar um público desse babando o ovo dele. Sim. E é uma galera falando: não, acho que você devia processar a BGS mesmo e não sei o quê e tudo mais. Então, sabe aquele textinho que você pula quando você compra alguma coisa? Provavelmente tem alguma coisa ali que vai falar que a BGS pode tirar do evento por qualquer motivo, a qualquer minuto. Com certeza. Não, cara, e assim, ó, tem uma questão que muita gente comentou que eu concordo. A BGS é um evento. De quem que é a festa? É dos expositores. É dos caras que pagaram para colocar o seu produto lá para mostrar. Então, assim, a Sony pagou, a Microsoft pagou, os indies pagaram, com certeza para eles doeu muito mais no bolso o que eles pagaram para estar lá. Esses caras, eles. Agora, bom, agora o pessoal já vai aprender melhor a lição, eu espero. Mas, assim, eles são pessoas. São celebridades instantâneas, celebridades da era da internet. Que sim, eles sabem que quando eles forem lá, vai ter uma muvuca na volta. Então o cara, ele sabe, ele tem que ter uma assessoria, tanto por parte da BGS, quanto de repente, não sei, se o cara é menor de 18 anos, por parte dos pais dele, por parte de alguém, sabe? Porque eu acho que a BGS também vai ter que entender o seguinte: ela acha o quê? Que ano que vem não vai nenhum youtuber lá. Quer dizer, no dia que eu tava lá, no domingo agora. que é um dia de muito público, inclusive era dia das crianças, tava o Guilherme Gamer, que é um cara que também chama bastante público. Cara, tava super tranquilo. Ele tava no stand da Play TV, recebendo o pessoal, batendo foto, autografando, fazendo tudo, e não tinha muvuca. Entendeu? Então, assim, eu acho que quando acontece uma confusão dessa que aconteceu com o Cellbit, que aconteceu com o Edu, com o BKS Edu, eu acho que a coisa parte dos dois lados, de certa forma. Eu não consigo culpar um só. Com certeza os caras da BGS podiam ter feito alguma coisa para ajudar? Podiam. Podiam ter chegado assim, cara, peraí, vem aqui. Entra nessa sala fechada, fica aqui dentro que a gente vai acalmar o pessoal. Pessoal, olha só, ele vai sair daqui a 2 horas aqui de dentro e vai atender um por vez, e se vocês não se acalmarem, ele não vai mais atender ninguém. Acabou. Entendeu? É, mas você Pega tem o que ver. cara que tá fazendo mais confusão. Cara, vem cá. Tu vai esperar lá fora. Quem é o teu pai? Tu é menor de 18 anos? Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Cadê tua autorização? E por aí vai. Mas isso não é obrigação da BGS, cara. Cara, de certa forma não deixa de ser, porque segurança não serve só para pegar no cangote e jogar para fora. Sabe? Não, sim, tá certo. Mas esse tipo de organização, o cara não é nenhum contratado do evento, entendeu? Ele não é nenhum expositor, ele não tem relacionamento algum É que eu. contratual, Exatamente. nada assim com o evento. Foi isso que eu Tipo falei. assim, A festa não. seria gentil se a BGS realmente fizesse isso. Mas obrigação de fazer, ela não tem algum, Não, cara. cara. Pra ele, é um baderneiro e vai pro lado de fora. Tudo bem Exatamente, na BGS, mas não entendeu? tem vírgula, porque esse cara não recebeu a credencial de imprensa, provavelmente, da própria BGS. Sabe? Então, será que eles não. Ano que vem, eles já vão ter que tomar uma medida em relação a isso. Porque talvez não esse cara que teve a confusão, mas outros caras que vão ficar famosos ainda, talvez, vão estar lá e vai ter muvuca em volta deles. Entendeu? Se eles não se prepararem de alguma maneira, eles vão ter que repensar as coisas. Eu acho que eles não vão preparar, é mais fácil chutar o cara pra fora. Mas aí começa a gerar uma má fama danada pra feira, né, cara? Porque assim, ó, pensa na molecada que tá lá. Que é criança praticamente, pré-adolescente, que foi lá, tá, o pai e a mãe deram autorização, largaram o cara lá, beleza, meu filho, fica aí brincando nesse parque de diversão, às 6 horas eu te busco. Aí sai de lá, sei lá, deu uma briga, pisaram na cabeça do guri, sabe? Não, pois é, esse é o grande medo da BGS, entendeu? Inclusive o argumento deles terem colocado a BRKS Edu e o Cellbit pra fora é exatamente esse, A olha, segurança das. para a sua integridade física e a das demais pessoas, por favor, me acompanhe pra fora do evento, não vai rolar. E a questão que fica pra mim é assim, ó, por que que alguns caras que têm. Putz, cara, os irmãos Piologo estão nesse negócio de internet desde o ano, sei lá, 94, sabe? Os caras são muito macaco velho de internet. Por que que os caras conseguem entrar lá e não acontece isso? O que que Não, eles até uma fazem? galera mais nova, o Monark também, um cara super. Exatamente. O que que eles fazem de diferente? Entendeu? E o que que aconteceu nesse caso aí? Será que não é porque o cara quis dar um carteiraço? Será que não é porque o cara quis cantar de estrela e. Sabe, sei lá, causou alguma coisa ali, então tem que ver também caso a caso um pouco, né? Eu acho que assim, minha opinião sobre esse aspecto todo é mais ou menos o seguinte: existe uma série de. Acho que todo mundo ali errou um pouco. Então, por exemplo, a BGS, por exemplo, ela subestimou o poder de, digamos assim, de reunir pessoas e de dar merda que o youtuber tem. Tipo assim, ah, beleza. Eu tô aceitando cadastro de youtuber? Tô. Eu, como dono da feira, é interessante que esse pessoal venha aqui pra minha feira. É interessante porque, comercialmente falando, eles atraem muito público. Então você pode falar o seguinte, beleza, pode até ser que 70% da galera lá que foi acompanhar um youtuber tal, queria jogar alguma coisa ou tal, queria jogar uma coisa ou outra, mas o objetivo dele principal é poder ver aquela pessoa que acompanha o conteúdo dele. Então, tipo assim, quando eu estava lá eu fui na quarta, na sexta e no sábado. Na sexta-feira, por exemplo, a sala de imprensa estava aberta, que era a sala web, então a gente tinha, né? Você tinha uma sala separada para imprensa especializada. Que é tipo os grandes veículos de comunicação, né? Os maiores, assim, e o pessoal que está mais entrosado da imprensa efetivamente. E você tinha sites e YouTubers na sala, que é chamada sala web. Dentro da sala web, por exemplo, tinha alguns grupos de pessoas que entravam lá e ficavam fazendo zona. O cara ficava pulando, gritando, tinha aquelas buzinas lá de spray. Eu falei, cara, tipo, não, né? Teoricamente, você pode ter ganhado sua credencial de web e veio aqui para farrear, mas teoricamente esse ambiente é um ambiente de trabalho. Pois é, ver que já parte é uma coisa, já estava partindo alguma coisa errada do lado deles também. Isso, exatamente. Então, tipo assim, a pessoa que tá indo como jornalista, entre aspas, assim dizer, que tá indo lá, ah, eu tô indo, eu tô como web, mas eu tô indo pra encontrar meus fãs. Beleza. Nada te proíbe de fazer esse tipo de coisa, mas também você não pode começar a gerar um tumulto que atrapalhe as outras pessoas que estão lá para trabalhar. Esse é um ponto. Outra coisa também é o seguinte: quando a gente falou, você tem lá um microastro, uma pessoa assim mais nova, que tem um público mais novo, que as pessoas mais novas se identificam com ele nesse cenário. Então era muito comum, por exemplo, eu estar saindo da sala de imprensa e alguém chegar para mim e perguntar: ô, fulano tá aí? E eu não faço a menor ideia quem é a porra do cara. O Entendeu? Bolinha 1, 2, 3 que faz vídeo de É, Minecraft, e é tá um ligado? nome mais louco, velho. Eu fiquei brincando com o tal do Jabuti, não sei quem que é Jabuti, depois eu fui ver que é um camarada que gera vídeo de Minecraft. Acho que Não me diga, tem, sério? né? Pois é. Não, eu não tô criticando o trabalho do cara, sabe? Nem sei quem que é, enfim. Eu me policio no sentido que não é para mim, eu não tenho o como avaliar, nem positivo e negativamente, sabe? Simplesmente não é para Sim. mim. Aí eu cheguei lá. Chegou um menino pra mim, ô, Jabuti, Jabuti tá aí. Eu falei, cara, eu não sei quem é Jabuti, eu não conheço tartaruga, nem cago, nem Jabuti, eu não sei quem que é. Mas o menino, cara, ele tava louco, e ele devia ser um Sim. menino de quê? 10, 12 anos. Vocês querem botar a culpa em alguém? Vocês botam a culpa no SBT e na Globo, que não passa desenho mais de manhã, e essa garotada fica vendo só YouTube. Esse é o ponto. Então, pra essa Pô, galera. o meu sonho é estar da Sony e botar o Yuji ali, cara. Eu ia ficar desse jeito. Yuji, me dá um PlayStation! Pois é, velho. Pô, o pessoal fica louco quando eles veem o Luciano Amaral lá de vez em quando andando. Sabe, meu Deus, esse maluco é sensível. É a sina do cara. Então, pô, acontece esse tipo de coisa. Só que é? Beleza. O pessoal, o evento erra em não considerar que, tipo assim, celebridades vão estar lá e vai trair isso. E, cara, você falou, o Michael Jackson entrou lá, o inferno na Terra. Sim. Você acha, por exemplo, que se o Jovem Nerd ou o pessoal do MRG não ficasse a maior parte do tempo no estande da Warner lá, começasse a andar pra baixo pra cima e o pessoal não ia? Não, cara, eles entram, eles aparecem no palco e desaparecem. Só Exatamente. para ter uma ideia. Então, assim, existe. É claro que, tá, o Jovem Nerd, beleza, né? Todo mundo sabe quem é. É uma empresa, né, cara? É o maior site brasileiro do estilo. Mas, assim, qual é a diferença do Jovem Nerd para esses caras? Porque, cara, esses moleques que fazem vídeo de Minecraft têm mais visualização por vídeo do que o Jovem Nerd. Sim, Não tem. sei se vocês sabiam, tá? Sim, eles têm. Então, assim, então os caras têm que dar conta que. Só que o problema é que, assim, se tem 20 youtubeiros lá, como é que eles vão organizar esse negócio, sabe? Não, mas a diferença é que o Jovem Nerd, se ele fosse a participar dessa parada lá, ele falaria com a organização, Não, ele se porta como um profissional. O outro cara, ele tem fama, entendeu? Por mais que tenha mais audiência, ele não é profissional realmente naquilo que ele tá fazendo, entendeu? Pois é, mas e de quem é a culpa disso? Foi como o Seth falou, eles subestimaram. Talvez se fosse o caso de. Beleza, igualzinho você falou, você tinha o Guilherme Gamer no stand X lá. E o Guilherme Gamer, ele tem muito público, pessoas mais novas, sabe? Sim, muito Só que mesmo. beleza, você colocou ele num canto. Talvez fosse o caso de fazer o quê? Você ter uma área mais preparada e esse pessoal de YouTube às vezes ficar lá. Eu não tô falando do tipo assim, eu não quero essa praga de YouTuber comigo do meu lado. É, Não é não, isso. é organizar, chama Entendeu? organização. É o É, lance, você ter uma estrutura. E tem outra coisa também, ô João. Se o Michael Jackson apareceu ano retrasado na sua festa, você botou o cara pra fora. Se ele apareceu de novo ano passado na sua festa, você falou, pô, de novo aqui, cara, vai embora. Trouxe uma musvuca aqui. Esse ano você já vai ter que se preparar, entendeu? Pô, se aquele Michael Jackson aparecer Lá aqui, vem aquele fodeu. morto chato de Lá novo. vem É, eu morro muito louco. aquele defunto ali novamente encher o raio do saco e as 10 milhões de pessoas que seguem ele. Aí você já vai se preparar, porque você aprende, entendeu? E isso aconteceu em 2012. Eu não sei se aconteceu ano passado, né? Talvez tenha acontecido, não sei. Mas esse ano eu admito, realmente, foi gafe da BGS. Tipo assim, eu acho que faltou um pouco de prudência, talvez, essa palavra, não sei, dos youtubers maiores, de entender que, cara, faz parte da situação ali, você tem que sair do evento, por favor, não leve a mal. Não é culpa do cara dele ter levado trocentas milhões de pessoas ali, mas se o evento não estava preparado, o jeito é aceitar, né? E é isso aí, cara, vamos ver ano que vem. Eu duvido que tenha alguma mudança, mas torço para que tenha. Exatamente. Eu imagino o seguinte também, cara. Quando a gente falou a parte da culpa do evento, a parte da culpa da celebridade, tipo assim, se os fãs dele fossem se controlassem mais. Também não daria problema. O pessoal tem que Ah, mas botar na não cabeça. adianta. Não adianta, mas tipo assim, o cara botar na cabeça assim, se o cara fazer muita fuzuaca, ele vai prejudicar quem ele apoia, quem ele gosta, quem ele tá lá pra poder encontrar, entendeu? Porque os seguranças não vão pegar as 1.000 crianças botar numa van e zarpar com ela. Vai pegar uma pessoa, só vai botar pra fora. Porque pra BGS é o seguinte: a partir do momento que o cara saiu do portão ali, se eles se matam lá fora, pro evento não importa. Eles querem Claro. tirar ele do espaço deles pra não ter problema ali dentro. Lá pra fora, foda-se. É mais ou menos a filosofia dos caras. Então, tipo assim, beleza. Você faz um evento desse de porte, você tá querendo que celebridades vão no seu evento, então você se adeque para isso, para evitar dor de cabeça. Ah, porque para eles é muito fácil querer que aqui. Beleza, tanto diminuir, imagina quanto eles pagaram de ingresso, quanto que eles faturaram em cima daquilo dali. E é muitas vezes o pai e o moleque, né? É, o pai e o menino. Então, tipo assim, o evento em si tirou muita grana em cima disso. Nada mais justo do que pegar um valor dessa grana e já fazer uma previsão e montar uma estrutura adequada para isso. Não, e assim, ó, a comparação que a gente pode fazer é o seguinte: beleza, eu vou organizar uma festa pra 1.500 adolescentes, sabe? Sei lá, uma festa de 15 anos, uma festa de um colégio, que é a idade que os caras são mais porra louca possível, sabe? Eu espero que quem seja coerente, eles sejam coerentes, sei lá, não bebam demais, ou eu me preparo para as coisas, sabe? Tipo, eu pego uma equipe treinada de segurança, eu contrato uma boa empresa, sabe? Que eu sei que ela vai saber lidar com a situação. Eu oriento os caras, olha, vocês têm que entender que é assim, esses moleques, eles são famosos. Ah, mas por quê? Porque eles fazem vídeo na internet que vocês não assistem, mas eles são famosos. Ponto final. Entendeu? Vai vir um monte de moleque atrás deles, vocês têm que fazer tal coisa e tal. Eu acho que assim, cara, é pouco esforço para ter um benefício muito grande. Sim, Entendeu? para evitar Essa que dor de é a cabeça. comparação. E não ficar torcendo para os moleques não, sei lá, não começarem a gritar e, como o Seth falou, ficar apertando buzina de ar dentro da sala de imprensa. Sabe É, que, não. ou seja, desvirtuar a sala de imprensa, eles têm que entender que não é sala VIP, é sala de imprensa para quem vai lá produzir conteúdo, sabe? Então é lá, o cara leva o seu notebook, faz o seu vídeo, grava, entra lá, edita, mexe no arquivo e tal. É isso aí, entendeu? Então eu espero mais coerência também deles, dos caras que produzem conteúdo pro YouTube e do público deles também. Tomara. Mas são crianças, cara. Eu também espero muito mais coerência por parte da organização do evento. É, exato. Esse Exatamente. que é o negócio. Esse é o cenário ideal, né? Tipo É. assim. Mas enfim, pessoal, essa foi a nossa conversa aí sobre a BGS 2014, que teve muito jogo, muito stand e muita treta também. Sim. Assim, obviamente não dá pra gente falar de todos os jogos que estavam presentes em todos os stands, vocês já sabem disso. Então, já fiquem avisados que vai ter uma matéria, vai ter uma postagem no Save Point sobre a BGS, eu tô preparando, então quando esse podcast for ao ar, provavelmente já vai estar lá no site, savepointcast.com. Eu gostaria, obviamente, de agradecer muito aos nossos amigos, o Kiliano, que já é da casa praticamente. É, Valeu, praticamente, Kiliano. já tô abrindo a geladeira sem pedir, se quiser. Já eu chego em casa, ele tá aqui sentado tomando minha cerveja. Exatamente. Não, e não colocando outra no lugar. É, isso que é o Exato, pior. de cueca com o pé na mesa para poder agredir mais ainda. Jogando meu Play 4. Exatamente. E Exato. reclamando ainda. Reclamando. E o Seth que tá convidado a entrar aqui e tomar uma cerveja. Ô, cara, com certeza, vai ser um prazer ir filar a geladeira. Tem um monte na Não, isso. geladeira ali, pode pegar. Então, Não é de ninguém, não. Vamos pedir primeiro para o Seth fazer o seu jabá. Alex Seth, onde é que as pessoas podem encontrá-lo nas internets? Sim. Olha, basicamente eu participo lá do Phoenix Down, phoenixdown.com.br. Nós gravamos lá o Objection, tem uma série de conteúdos gerados em vídeo. É, tem um podcast também, o podcast que eu esqueci o nome agora, que o Diego vai me matar. É o SideQuest, lembrei agora, não me xinguem. Mas a maioria do conteúdo do site hoje é em vídeo, sabe? Então tem o projeto Mega Man que o Diego faz, tem o Objection lá que a gente grava sobre notícias e Sim, polêmicas, por que não? que é muito Tem o. legal, eu assisto. Sim, bacana, valeu, valeu, valeu. E tem os reviews também, sabe? Sempre que. Ultimamente só tem eu e o Diego gravando review, que o povo não joga mais nada. O povo fica só gastando dinheiro com fralda agora que ele vai ser pai. Então só sobra eu pra jogar as coisas. Um abraço pro Ogro, que eu conversei bastante com ele ano passado, esse ano eu acabei não falando com ele. Sim, ele não pode ir na BGS com a gente por causa de. É, vai ser papai. É. E aí agora a moeda corrente dele é fralda e não pode gastar com mais nada, né? E eu também tô no Overkill, é o podcast do nosso amigo Eric Seika. Que a gente grava lá Olha aí. sobre joguinhos também, e às vezes faz umas análises mais introspectas, né? Mais viajadas assim sobre jogos. E lá o conteúdo basicamente ele é podcast. Tá? Então pede pro pessoal dar uma olhada também lá, overkill.com.br, também um site muito bacana. Muito bacana. E o Kiliano, apesar de já ser da casa, por favor, faça as tuas referências, meu. O meu canal está chegando em final de uma etapa muito importante, que é o 365 indies que você tem que jogar. E no exato minuto dessa gravação, eu fiz o indie número 330. Olha aí. Então, estamos chegando lá. É, quando chegar o Indie 365, o canal não vai acabar, porém a lista vai, não vai haver um jogo Indie 366. É, mudanças interessantes aguardam. Opa. Então eu convido vocês a conhecerem o canal, conhecerem esses joguinhos. Na maioria deles são gratuitos, curtinhos. Eu tento fazer, pelo menos pegar uns que rodam no navegador, normalmente que mostram um ponto de vista artístico ou de jogabilidade diferente para você poder conhecer, poder jogar. É bem interessante, principalmente para pessoas que não são tão acostumadas. Assim, pra esse meio, é bem legal. É, eu também gravo o Café com Games, ou pelo menos o Tempo, que é um podcast que tá num hiato gigante, mas a gente gravou um no final de semana passado, está em processo de edição, não sei quando sairá, mas Opa. quando esse podcast sair, provavelmente já vai ter saído. Espero muito aí voltar desse hiato, vou produzir um conteúdo para ele recentemente. Então, o cafecomgames.com está prometendo aí voltar com tudo para esse final de ano, ainda não sei, ainda é uma incógnita para mim, mas torço muito para que isso aconteça. E basicamente é isso. Então convido vocês a se inscreverem lá no meu canal, youtube.com/365ins, e conhecerem o cafecomgames.com. Tem lá o Facebook também, barra Café com Games, YouTube, arroba Café C Games, essas coisas assim. Ok, então. E para finalizar esse podcast, além de pedir para o pessoal, por favor, pessoal, comentem no post e deem o feedback para a gente. Como hoje é aniversário do Kiliano. Oh, parabéns, Aê! parabéns. Parabéns! A gente vai Obrigado. terminar. Aqui já é uma tradição no Save Point, uma tradição que só aconteceu uma vez, que quando a pessoa que está gravando está de aniversário, a gente coloca o parabéns da Xuxa! Aê! Que já está tocando agora. Aconteceu duas vezes, é tradição. É isso aí. E a Exatamente. gente fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado aos meus amigos que toparam participar do cast e até a próxima. Valeu, pessoal. Falou, abraço. Aê! Isso aí, valeu, falou. Vamos festejar.